Oh, olá. Então, tudo bem? Eu faço assim. Eu? Oh, não quero falar disso agora. Ainda não te conheço muito bem. Então, o que é que estás a fazer agora? Estavas a sentir sozinho. Oh, eu também. Diz? Oi? Desculpa? Se eu tenho fotos? Oh, eu preferia falar um bocadinho contigo primeiro, para nos conhecermos melhor, não achas? Não, eu tenho que ganhar um bocadinho da tua confiança, percebes? Não ficas chateado? Oh, que fofinho! Só um bocadinho, sim. Oh, isso é tipo azar, né? Por Tipo, isso que ele disse que era uma piada. é uma piada que eu tenho com uma amiga minha. Eu disse-lhe que estava arrependida já porque tinha muitos gajos a Yeah, chatear. eu logo que entrei, tipo, já fiquei logo arrependida, porque, tipo, abriram a janela comigo, mesmo bué gajos, e eu fiquei um bocado envergonhada, mas ri-me, tipo, é engraçado. Também achas engraçado? Ai, já. Cativo-lhe a atenção. O que é que estás a fazer agora? Pergunta se está a falar com outras. Estás a falar com outras raparigas? Tão querido e atencioso. Oh, és bem atencioso. Ele era Então, arquiteto, lembra-te? e estás com calor aí? Aqui também está bem calor. E trabalhaste muito hoje? Fizeste muitos projetos de arquitetura? E tu não tens férias? Hã? Uau! Isso é bué fixe, quem Deve me ser bem dera, fogo. importante. Já deve ser bem importante. Eu já estou bem por farta da escola, fogo. Tu não vais. Vais para o café da tia. Opa! Eu não sei, eu gostava de ir, mas tipo, achas que. Eu acho que a minha tia disse-me que me fazia bem ir trabalhar um ano, para eu conhecer o valor do dinheiro e não sei o quê, essas merdas todas. E eu disse, ah, ok, está-se bem. E sei lá, eu vou para lá, mas. Não sei, não sei. Nunca estava a falar de coisas tão sérias agora. Pô, a noite está tipo, tal é boa, tal é quentinha. Tenta depois saber em que ateliê de arquitetura que ele trabalha. Em que zona é que tu trabalhas, mais ou menos? Ah, és de Braga. Braga é bonito, já estou bem. Férias com a minha irmã. Eu sou uma rapariga muito misteriosa. Acho que lhe disse que Gostavas de eras de descobrir o meu Odivelas. mistério? Estava a descobrir muita coisa. És malandra? Por nada. Vamos ser diabos. Eu não. Eu não. Não, ainda não. Tens que me falar mais sobre ti, sobre o que é que tu gostas de fazer. O que é que muita gente gosta de fazer? Ah. E te conheci a minha dos com 17 anos. E de conhecer raparigas. Tu o que é que fazes quando conheces uma rapariga? Depende do quê? Eu? O que é que eu faço quando conheço raparigas? Oh, geralmente falo de revistas e sei lá, merda assim. Do diabo. O que é que eu faço quando conheço rapazes? Oh, os rapazes são todos estúpidos, eu não gosto de rapazes. Gosto Gostas de mais de homens? homens. Exato. Linda menina. Rapazes não têm nada de interessante para dizer e não sabem fazer nada, não têm experiência nenhuma de vida. Diz que não gostas dos teus colegas. Eu não tenho, sei lá, nem ligo aos meus colegas de turma nem nada, porque São eu infantis. são bem infantis. Eu quero alguém que me possa ensinar, não é? Oh, não sei. Não sei. Então, ainda não me ensinaram, eu não sei, né? Sobre a vida. Sobre a vida, as coisas da vida. Insistente. Não. E se me tiver, e se me vires em algum sítio? Tipo, ainda nem sequer te conheço bem, não é? Yeah. Não quer ser reconhecida. Não, não sejas. Portugal é super pequeno. Pergunta-lhe o que é que faz um homem de 33 anos a ter conversa com uma rapariga Mas de olha, 17? então, mas e o que é que um senhor arquiteto nos seus 30 anos faz a falar na internet com uma rapariga tipo do secundário? Hã? Não sei. Diz que nunca fizeste isto antes, Não que ele é que tem que saber. sei. Eu só sei que agora estou com um bocado És o diabo. Questiona o silêncio dele, diz que ele é que deveria ser experiente com estas coisas. Tu és inocente. calor. Ah? Se calhar preciso. Tens alguma? E é grande. Não sei, eu nunca vi uma assim ao pé. Sim, mas não sei o que é que ia fazer com ela. Ok, e o que é que tu me ias dizer para eu fazer? Não sei, uma que esteja a funcionar. Sim. É. E o que é que ela sabe fazer? Ah. Não é? Então é de quê? Ah, cara. Tá bem. Nada. Só para saber. Sim. Os olhos. Da Leite Mela. quentinha. Não. É de outro tipo. Diz que é da amêndoa. De amêndoa. Não tens? E se eu procurar bem no teu bolso, achas que vou encontrar? Acho que sim. É. E gostas de dar leite mesmo diretamente na boca? Mas isso é delicioso. Achas? Parece que gostas muito de pizza. Sim. Já provaste? Já, é muito agradável. Sim, a pena é o leite também ser tão caro. A pena é ser tão caro. O leite de amêndoa. Não, mas eu já te disse um leite de amêndoa. Ah, sim, é de peça. Ah, não é de peça. É de quê? É de pizza. Ah! Classe. Diz então que ele é ainda é engraçado. melhor. Diz que ele é engraçado. Yeah, és muito engraçado. Então, e o que é que gostavas que eu fizesse para o leite sair? Ou ele sai assim, sozinho? Tenho que ajudar. É uma torneira. É tipo uma torneira que eu tenho que manusear com cuidado. Este é muito cuidado. É? Tenho que pôr as mãos primeiro. Gostas de pôr as mãos primeiro? Sim. E depois, A torneira é tua, tu é que devias saber. não sei, a torneira é tua, tu é que devias saber, não é? Mas tu é que sabes o que é que tu queres fazer depois, não? Eu não, tu é que tens que me ensinar. Os teus colegas não te ensinam, não é? Chupá-lo. Mas como é que eu começo? Só a cabecinha primeiro. E depois? Se aguentar? Eu tenho a boca pequenina, só deve entrar mesmo um bocadinho. Temos que treinar isso então. Tá bem. E depois? Por isso é que eres um homem mais velho. Depois o que é que eu faço? E depois? Puxar por ele? Mas É assim que o como? leitinho sai. Como? Esfregando? Sugá-lo? E depois? Tá. Mas não há mais nada? Mas não gostas de dentadinhas nem nada? Gostas que eu ganhe? E gostas que brinquem com os teus colhões enquanto chupam? Gostas que me espalhes? Ok. Vão saber. Para saber. Tem que estar lavadinhos. Mas têm que estar lavadinhos. E cheirosinhas. Cheirosinhas mesmo. É para serem deliciosos. Então, e depois? É só isso? Já está? Encerras a loja? Não, não tem nada mais para o segundo round. E o que é que acontece no segundo round? Vamos ver como é que estás aí embaixo. Como é que achas que eu estou aqui embaixo? Sim, está sempre aqui. Sim. Mas tens que ter cuidado, porque eu sou muito apertadinha. Achas que consegues dar conta do recado? Ah, podes crer que não. É? Não me magoas? Não me magoas? Não. Mais devagarinho no início. És meigo. És meiguinho. não sou muito, mas ao início tem que ser, não é? Porque depois estamos a falar de outro. É muito grande. Depende do que é grande para ti. Não sei, tipo, assim... Não vês muitos? Não sei, eu não, tipo, sem ser assim, fotografias na internet, isso não tem muita experiência. Não sei. Eu acho que assim não entra todo. Achas que entra? Acho sim. Eu acho que não, eu acho que não sei onde é que tu vais pôr isso. Não, eu não sei onde é que vou pôr isso. Sabes? Estás a pensar nisso agora? Achas que ia ser bom? Sim, acho que sim. Também acho que ia ser bom. Isso gostava de saber como é que tu andas primeiro. Então, mas eu descrevi-me. Não, não te descreveste. Não, isso é com outro. E a minha imagem vale mais que não para lá. Não sei. Não sei. Mas tu agora deixaste-me um bocado humilhada e eu vou ter que ir tratar disso. Podes desculpar um momento. Vamos tentar isso aqui. Queres que eu trate isso aqui? Oh, eu nunca fiz isso. Ah, não sei, eu acho que tenho um bocadinho de vergonha. Acompanhas-me? Precisas da ajuda dele. Gostavas de ver uma coisa? Vais-me mostrar uma coisa? Se gostavas de ver, estou a perguntar. Queres? Querias ver? Está cá? Sim. Mas eu queria ver uma foto tua primeiro. Acho que vais ter que imaginar por agora. Porquê? Não queres dar uma foto? Uma foto bonita, muito simples. Não sei, não quero colocar-te nessa posição, nem né? Podes te sentir um pouco embaraçado. Um arquiteto tem que ter criatividade. Não sei. Pode ser. Manda. Assim posso imaginar-te a percorrer o meu corpo. Olha, eu já me estou a tocar a pensar em ti. Sim, já teve mão por dentro das calças. Estás a tocar? Já estás dura? Que delícia! Sim, o que é que tu me fazias? Quantos? Dois para começar. E depois? Ok, mas tens que ir com calma, olha que três já é muito. Depois vais-me deixar toda arrombada. Preciso de mais. Ai, continua. Continua. Gostas de estar com força? Sim. Não, estás a ir bem, estás a ir bem. Continua. É Continua, não faz. Chama-me nomes. Nomes feios, é. Chama-me nomes feios. Chama-me putinha. Vais castigar. Vais-me pôr de castigo. Portaste-te tão mal. Me portei muito mal. Continua. Diz-me mais. Diz mais o quê? Continua, continua. Precisas. Diz que eu me portei mal. Como é que me vais castigar? Ai, como é que me vais castigar, paizinho? Enfiar a piroca no cu até te arrebentar toda. Ai, tem que ser devagarinho. Não, vai ser com força. Não, mas no cu dói. Continua, continua, estou quase a vir, continua. Basta que saia dessa situação. Também estás quase. Eu sugiro que reveles que tu tens um pênis, uma coisa assim. Devias ter dito que o teu pênis estava tão uma coisa assim, ou que estavas quase a esporrar. O gajo me deu uma foto dele! A sério? Partilha a foto. Meu gajo, então, descontrolaste-te? Diz que sim, diz-lhe o que eu quiser ouvir. Peraí, peraí, vou ficar offline, vou dizer que a minha net foi abaixo. Ah, ok. Peraí. Ei! Eu estava-me a rir, bué, momentos. Olha o gajo, gozaste bem. Diz para ficar um copinho de leite de amêndoa. Ganda otário. Ai, que burro do caralho. Ai. Ah, isto foi demasiado engraçado. Bem, que estupidez. As cenas que o gajo estava a dizer. Como é que ele acha que isso vai funcionar com alguém? Eu estava mesmo a rir quando o gajo disse: ah, chama-me nomes, ah. Puta, tipo, é. A sério, é só isso? Pá, e o Chopa estava a dizer que estavas a forçar demasiado, não, só que... Não, o gajo estava a cair completamente. Claro, ele tá ali de pau feito, ele quer ouvir é aquilo. Achas que ele está completamente é mesmo a fácil. Cagar. Está a cagar com o gajo do outro lado. Sim, sim, ah. E tu, ó, caralho, 2 euros ao minuto, caralho, tenho que me vir rápido. é? E não estava com o ouvido colado ao tablet. Uhum. E então houve vezes em que nem sequer sabia o que ele estava a dizer. E disse, sim, ai que delícia. Mas pronto, funciona sempre. Mas achei que quando ele te pediu logo pela primeira vez a foto e tu, oi? Estou? Não estou a perceber, hein? Tóxico, rapazinha. Yeah. Alguma vez tiveste um professor dotado, diz o meu psiquiatra. Olha, o gajo está a falar comigo. Perguntar, então, fugiste? Esse gajo com quem falaste? Rick, mete aí a tocar a parte mais do fim para eu ouvir, porque eu não estava a ouvir o que estava a acontecer. Sim. Sente na cena de foto e depois estava tipo, o gajo não desenvolvia e eu, foda-se, eu quero sair daqui hoje. Tive que começar a puxar um bocado agressivamente. Eu estava a dizer, tipo, tu alegares que eras uma menina pequena e que ele é que era mais velho e ele é que tinha que ter a responsabilidade de guiar. Yeah, ele é que tinha que ter a responsabilidade de falar. E mas este gajo não, ele não, acho que ele não tem muita queda para ensinar, porque ele estava sempre, ah, então eu não sei o quê. Eu tive que puxar por ele para ser ele a começar a tomar rédeas. Ah, sabes o que parece? Até parece que ele era um gajo de 33 anos a tentar engatar uma gaja de 17 anos, pá. Parece mesmo que não tem jeito para a coisa. Opa, não, mas olha, a foto do gajo, ele parece ser um gajo absolutamente normal que não deve ter problema em ter badalhocas, porque tem mesmo o tipo. Olha! Oi! É? O que é que vais fazer? Vou deixar de ficar. Ok. É que tu tiveste o gozo todo, ele ainda não, coitado, deixaste-o pendurado. Eu gosto bem de fazer isso. Ele vai ter que tomar um doce frio. Eu curto bem. As minhas atividades favoritas. Ah, credo. Basta para um inferno. Desde que não vá para o terceiro, é bem Kikas, está bem. Rico, mete aí a gravação, se faz favor. Também estás quase. Eu sugiro que reveles que tu tens um pênis, uma coisa assim. Agora vou ver o gajo estressado. Não, é riso, é riso, não é, eu por acaso. Não quero colocar-te nessa posição, né? Podes te sentir um pouco embaraçado. Um arquiteto tem que ter crítico. Pode ser. Manda. Assim posso imaginar a percorrer o meu corpo. Olha, eu já me estou a tocar a pensar em ti. Sim. Já tens a mão por dentro das calças. Já estás duro. Que delícia. Sim. O que é que tu me fazias? Se calhar tinha dois ladrinhos primeiro. Quando? Dois. E depois? Pois é, tanto que faz farsa. É muito. Sim. Porque faz-me mais. Foi muito bom. E mais? Preciso de mais. Ai, continua. Não fazer bem, fazer bem. Chama um pouquinho. Gostas de jogar? Sim. Acho que eu sou a tua putinha. Acho que eu sou a tua putinha. Tu és a minha putinha. Está nessa corda. E eu tenho uma mão nessa corda. Meu paizinho. E como vais castigar? Eu sou teu paizinho, vou castigar. Não vou castigo. Portaste tão mal. Eu portei muito mal. Continua. Deixa mais. Continua. Precisas. Isso, continua. Adorava essa mulher, agora sou a tua cara, a minha boca. Chama-me mais nomes. Minha outra cara de dela. Diz que me vais castigar, diz que eu me portei mal. Tu me portaste muito mal, minha castiga. Como é que me vais castigar? Enfiar a piroca no cu. Ai, como é que me vais castigar, paizinho? Enfiar a piroca no cu até te arrebentar toda. Ai, tem que ser devagarinho. Não, vai ser com força. Não, mas no cu dói. Ai, mas vai doer e vais gostar. Espera. Ai, continua. Eu estou quase a vir. Continua. Ai, assado toda. Basta que seja essa situação. Também estás quase. Eu sugiro que você não tenha uma coisa assim. Ai, continua. Sim. Ai, eu desliguei mesmo. Agora vou ver o gato. Mas é engraçado. Foi giro. Olha quem é que está a ligar. É o paizinho. É o paizinho. Ai, é demasiado engraçado. Não apetece. Não, já sei, espera aí. Eu vou tirar a cena e o anão faz do meu pai. E diz, nunca mais ligas à minha filha, filha puta. Ok. Não, já sei, espera aí. Melhor ainda. Eu vou-te dar a password da conta e tu abres o meu Skype, este falso, e falas com o gajo e dizes que és o meu pai para ele me deixar em paz. Okay. Pode ser? Sim. Espera aí, como é que vocês vão ouvir? Já ficamos em silêncio, assim. Pois, ok, tenho que tirar os fones. Yeah. Pode usar o telemóvel, já. Só para o Rico tem razão. Ok, peraí. Dá-me então os dados do Skype. Deixa eu gajo esperar uma beca. Deixa eu gajo agora. Não sei o que está a passar. Malandro. Estranho, não sei o que fazer logout no Skype da minha conta para entrar na noutra conta. Isto no tele. Estranho. Quando faço terminação, eu fecho uma aplicação simplesmente. Iniciar a conta automaticamente, só que só se fizeres lá pelo não iniciar o slot automaticamente é que consegues ao início controlar qual é a conta a partir de qual começas o Skype. Oh, ok, já fiz isso. Então depois dá-me os dados. Tá bom. Ok, estou em iniciação. Okay. Isso é mega épico. Deu? Não, não está a dar. É sandra.dias849. Sim. E depois é moelas. Moelas, 123. Ok. Então. Agora deu? Sim, deu. André Henrique. Que ele mostrou, aliás. Não, não tem foto no perfil. Não, não, não. Se estás a ver a foto na janela, conversa. Estão-me a ligar agora. Ah! Então, pera. Nós não estamos a ouvir a cena da ligação. Oi? Já, não se ouve nada. Não estão a ouvir agora? Espera aí. Oi? Espera. Mas não sei porque o Skype não estava a fazer Não. som. Estava só a vibrar. Ah, pera. Agora parece que um telemóvel vibrar, já. Estranho, porque é que não fez o som do Skype? Deixa eu ver as Já, definições. não fez aquele tu, Pois, tu, tu, tu, tu. definições. Ah! Oi? Ai, não sei. O gajo está a dizer, ainda está duro. Ei! Ah, agora está a subir. Peraí. Mais perto, ou mais alto. Quem é que é você? Está-me a ouvir? Quem é que é você? Porque é que estava a falar com a minha filha? O gajo desligou. Vou ligar outra Olha, vez. Vou ligar. liga o gajo. O gajo está com o pau duro, já vai murchar. Não está a atender. Que história é essa ter o pau duro? Desligou logo. Escreve que vais denunciar o gajo por aliciar menores. Tentativa de aliciar menores. Eu vou tentar encontrar o gajo no Facebook, peraí. Que é para o ameaçar com o perfil. Pode ser que ele dê dinheiro. Podemos chantageá-lo. Isso é crime, rapazinha. Não. Também é crime. Não. Vou denunciar à polícia por tentar aliciar, mas seu pervertido. Mas eu só quero chantagear a troca de leite de amêndoa. Ele falou nisso Ah. e eu agora fiquei com sede. Literalmente um crime sem vítimas. Ah, vou ligar mais uma vez agora. Sim, quem é que é você? Que conversa é esta de estar com o pau duro? Você estava a falar com a minha filha. Que idade é que você tem? Minha filha tem 17 anos, meu caro. Ai, tem 20? Você não me soa como um homem de 20 anos. O que é que você faz da vida? Conte-me lá, conte-me lá. E tenho a sua foto. Já encontrei o seu Facebook. Deixa cá ver. Você é arquiteto? 20 anos e é arquiteto? Que idade é que você tem? Não tem 20 anos, tem mais de 30 anos. Não são disso. Você é uma besta. É um pulha, é um pervertido vento. A minha filha nunca faria nada disso, você que se aproveitou dela. O que é que você disse sobre a minha filha? Olha, eu estou cabo de si, ouviu? Eu estou cabo de si. Você é de Braga, meu pulho, olha que eu sou de perto. Eu encontro, ouviu? Onde é que você mora? Diga-me a sua morada. Ah, eu moro no centro. Não, eu quero a sua morada. Só se é corajoso para se meter com uma rapariga de 17 anos, vamos ver se agora tem que ter coragem de enfrentar o pai dela. Arquiteto de uma porra, com a crise da construção civil, espero que fiques desempregado, meu cabrão. Rua de Oliveira, qual é o lote? Qual é a freguesia? Qual é o lote? Qual é o andar? Eu não acho que vocês estejam a ser honestos comigo. Um pulha que se mete assim com uma rapariga de. Diga-me se não tem vergonha. Ah, calado, homem! Metes-me nojo. Não acredito, não acredito em ti. Pingo dignidade de honra. És uma merda. Ei. Estás a gozar comigo? Mando cumprimentos a quem? Eu mato-te, ouviste? Eu mato-te! Desligou. O Rua de Oliveira, não acredito que seja mesmo verdade. Mandar pizzas para a casa dele. É, eu fingi que estava aqui a pesquisá-lo. Depois de explicar, não é bem engraçado. Tu a bateres em coisas, tu à procura do Facebook. Eu era boa. É. Encontrei o Facebook de lá em 7 Eu segundos. não encontrei Pronto, o olha que Facebook bom. dele. Eu sei, também não. Só fingi que encontrei. Eu disse que tinha encontrado. Mas ela estranhou, foi bem rápido. De repente já sabia que ele era arquiteto. Epá, mas eu não quero ter Não, morado, ou não, não, não. seja, Mas eu acho que tem que ir na verdadeira. lata. É, Queres dizer, ah, mando chefe, cumprimentos. não sei o Filha quê, da mando cumprimentos. Ah, seu filho é que se puta. fez. Nem cabrão, meu. Era Ai. engraçado. Gravaste, Rick. Ok. Ai, Jesus. Ah, espero bem que tenha Yeah, olha, soado alguém legítimo. faça replay uma beca só para ouvir. Yeah.